andrecedesmoral.com.br. Esse é o Boteco do Valentino Bravo e é mais uma nossa, tem que respeitar o menino. Cama de solteiro, quarto bagunçado, o café já frio e um filme chato. Ouço risadas lá fora, eu aqui trancado. Do lado da cama, um porta-retrato. Eu tô tão estranho, eu tô preocupado. Eu tô com sintomas de apaixonado. Foi seu olhar lindo que me conquistou. Foi seu beijo gostoso que me arrematou. Fica comigo, nega, veja como estou. O exame constatou que isso é amor. Foi o seu olhar lindo que me conquistou. Foi seu beijo gostoso que me arrematou. Fica comigo, nega, veja como estou. O exame constatou que isso é amor. Que veio e ficou. Ê, paixão demais. Esse é o Valentino Bravo. Joga pra cima que o comando é nosso, papai. André Cedes, o mural de Ibicoala. Cama de solteiro, quarto bagunçado, o café já frio e um filme chato. Ouço risadas lá fora, eu aqui trancado. Do lado da cama, um porta-retrato. Eu tô tão estranho, eu tô preocupado. Eu tô com sintomas de apaixonado. Foi seu olhar lindo que me conquistou. Foi seu beijo gostoso que me arrematou. Fica comigo, nega, veja como estou. O exame constatou que isso é amor. Foi o seu olhar lindo que me conquistou. Foi seu beijo gostoso que me arrematou. Fica comigo, nega, veja como estou. O exame constatou que isso é amor. Contato é o 77991986640, papai. Vem comigo!